nós é os maloca do subterrâneo. O rap é nossa terra, tu és meu conterrâneo. Pensa por estilo, nós não somos maloqueiros. Diferente as diferenças do rap brasileiro. Nós é os maloca do subterrâneo. O rap é nossa terra, tu és meu conterrâneo. Pensa por estilo, nós não somos maloqueiros. Diferente as diferenças do rap brasileiro. Do subterrâneo aos maloca, que os capanga convoca. Na base soca, muriçoca, não tem pai estúpido, manda foca. Pela nossa terra, estamos sonorizando o mesmo som, mesmo assalto. Não é assalto, nossa voz é na nossa mão, então mãos pro alto. Que é do rap, curte o rap, faz o rap, vive o rap. Não dá stop, nem tá de cep, mesma rua, mesmo cep. Diferente as diferenças, vem o velho novo de novo. O rap é nosso, então vamos se juntando pra lutar, meu povo. Bagulho tá dividido, estilo Big Tupac. Tão levantando um muro e dividindo a arte. Até que os manos se matem, não enxergam limites. Os semelhantes se atacam pros governantes. Não existem, escrevem hits com beats, miram um só oponente. Pior de tudo é que o outro também é gente da gente. Adão e Eva, serpente, o rap é meu paraíso. Nós contra nós é o pecado e causa mó prejuízo. Nós é os maloca do subterrâneo. O rap é nossa terra, tu és meu conterrâneo. Pensa por estilo, a junção dos maloqueiros. Indiferente as diferenças, tudo rap brasileiro. Nós é os maloca do subterrâneo. O rap é nossa terra, tu és meu conterrâneo. Pensa por estilo, a junção dos maloqueiros. Indiferente as diferenças, tudo rap brasileiro. Sem conteúdo pra dizer meus truta, que cobrou tanto de um ser MC. Não é disputa, ele fala calor. Não fez uma desestrada que não difere, fere quem? No corre atravessa quem é mais sujo, quem é mais dono, sai da mesma pressa. E cê não entende, quem veio na de unir não separa. Cê tá num cabo de guerra, tru, que puxa não para. Minha arte vai ser bruta, que liberdade sou a camisa. Não é por nada, se o seu disputa o meu rap, sou uma vida. Se o trabalho é constante, a crença cresce o bastante. Independente da cor, eu vou cantar meu louvor. Pois agradeço o Senhor, trabalho reconhecido. Eu vou manter meus amigos. O importante é pensar, o meu futuro trilhar. No rap eu vou me espelhar, braço crianças trincar. Não tem mais nesse lugar, a mãe não quer mais chorar. A perdição dos seus filhos, maloca segue nos trilhos. Subterrâneo os brilhos. Nós é os maloca do subterrâneo. O rap é nossa terra, tu és meu conterrâneo. Pensa por estilo, a junção dos maloqueiros. Indiferente as diferenças, tudo rap brasileiro. Nós é os maloca do subterrâneo. O rap é nossa terra, tu és meu conterrâneo. Pensa por estilo, a junção dos maloqueiros. Indiferente as diferenças, tudo rap brasileiro. Os extremos do meu país, inspiração a raiz. Levante os livros e os microfones e baixe os fuzis. A mente trabalha no corpo, marcas da batalha. Fã de canalha, cuidado, vamos invadir sua praia. Matemático, prático, sem divisão, só soma. Os guerreiros do gueto acordou, saiu do coma. Batem com a cara no meu soco por tentar o impossível. Se esquecem que o rap brasileiro é indivisível. Meu rap é brazuca, nós damos bucos, chuca, cisto, pica, pica. Lelé da cuca, porrada da nucos, maloca é zica. Cataclísmico, abalo sísmico, peso poético. Frenético, ocorre de quem não socorre, se torna cético. Quando o nosso rap tiver 100 milhões de views, vamos tá de carro importado andando em Beverly Hills. Acorda essa corda, cada um é um view. Se não aguenta, arrebenta, enfraquece o rap no Brasil. Yeah.